está começando mais um episódio do Rapidinhas do Mexidão Cast. Eu sou o Thiago Mendes e estou com meu amigo externo. Opa, galera, e hoje é mais uma bizarrice. E por falar em bizarrice, também estamos na presença do meu caro amigo Iago. E aí, tudo bom? E quando que não é bizarrice externo? É, um dia eu vou saber. Quando não é bizarrice, quem pode nos dizer é o nosso caro querido amigo Lucas. Falando em bizarrice, eu acho que eu vou comprar uma moto amanhã, cara. Olha aí. Você imagina o Lucas numa moto, cara, como é que deve ser? É tipo esse senhor da reportagem. Olha aí. O Lucas tá comentando isso porque a gente tá mostrando aqui que jornalismo hoje em dia no Brasil, principalmente, é uma coisa séria, né? Muito, muito sério. Muito sério. A gente sabe aí, por exemplo, que a Grazi Massafera sai da academia comendo um cereal. Come on, you through? Essa foi ridícula. Essa foi ridícula. Tá doido? Matéria da semana, você fala que isso é ridículo? Mudou minha vida, rapaz. A gente sabe, por exemplo, que a filha do Demi Moore e do Bruce Willis fez topless em protesto com a internet, né? A gente tá sabendo um monte de coisa. E pra mostrar que as notícias estão cada vez mais sérias, um bengalês. O que é um bengalês, meu caro amigo externo? Rapaz, por que você foi perguntar pra mim, velho? Eu rezei pra você pra mim, cara. Bengalês é um cara que não anda de bengala, né? Porque ele anda de moto. What? Oh. Bengalês é um cara que nasceu na Bengólia. Come on, come on! Aonde? Bengólia? Aonde? Caraca, que dedinho rápido, hein? Nossa, aonde, velho? Cara, eu chutei, mas, sabe? Será que é bicudo pau? Não, ele nasceu em Bangladesh, cara. Bangladesh, velho. Bengólia, velho. Bengólia, velho. Não, o que tem de ouvinte do Mexidão Cast que deu um pulo da mesa agora? Opa, tô indo pra Bengólia. Caramba. Viagens de turismo, plano pacotes pra Bengólia. Caralho, Bengólia, da onde é que porra que é? É, meu, tá bem, venha conhecer a minha benga. Já avisei que vai dar merda isso. Parabéns. Parabéns, velho, você conseguiu, bicho. Caraca, velho. Ai, meu Deus, sinta-se bengada. Seja feliz. Sinta-se bengada. Caramba. O que acontece é que um bengalês foi flagrado levando mulher e três filhos em uma moto. Veja bem, Esther. Calma aí, mas ele tava andando nas ruas de Bengólia, como é que é? Não, o mais engraçado é o seguinte, velho. Você já ouviu falar em motobus, sabe? Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Sim. É o que esse cara tá fazendo, velho. Parece um ônibus, velho. Só que, cara, será que essa moto aqui, cara, tem um motorzinho pequeno? Deve ser umas 100 cilindradas, nem isso. É isso. Não, e olhando a imagem, o moleque do colo, ele tá pendurado, olha lá. Não, é. Não, a mulher tá sentada de lado, cara. Ela tá de lado. Se espirrar, esse moleque cai, velho. Imagina uma curva, velho. Capacete ninguém conhece, né? Não, eu ia falar, o mais interessante da imagem é que ninguém tá usando capacete, né? Cara, né? A moto tá usando capacete. É. Pra que eles querem capacete, velho? Se cair, morre tudo? Rapaz, o cara tá com toda a segurança do mundo. Ele tá com o moleque na frente, no colo. Aí tem a mulher atrás que não tá segurando em nada e ainda tá com uma criança. E tem uma outra atrás ainda que tá com uma bolsa puxando ela pra trás, velho. Olha aí. Dá uma olhada. Pelo o jeito que a foto foi tirada, eles estão correndo, cara. Não tá devagar, não. Eles não estão devagar, não. Provavelmente alguém tava no carro do lado, né? É. Só pra deixar o ouvinte situado, o fato ocorreu na cidade de Dhaka, em Bangladesh. Lá não deve ter muito morro também, né? Pra essas motinhas aguentar esse tanto de gente. Ah, o cara deve tava indo, assim, não, em questão de 1 quilômetro da casa dele, mais no máximo, respeito, né? Mais respeito, não é a motinha, isso é um ônibus, velho. É, isso é um ônibus. Mas sabe o que eu acho, cara? Que pra isso daí andar, as duas que estão atrás têm que empurrar e montar na garupa, ainda com a moto andando. Porque a gente não sai do lugar. O cara, sabe o que eu acho também? Que esse cara não tá com a família dele toda aí, e eu imagino que ele paria no CB300. Oh. Ele ia colocar um cachorro junto, simplesmente. Oh, só eu que acho que na bolsa dessa menina aí de trás tem um bebê dentro? Não, é sacanagem. Muito bom. Ou pode ser o cachorro. Também. Caramba, velho. Mas é isso. meus caros amigos, mais uma notícia aí que vai mudar o mundo. Vai mudar sua vida, você nunca mais vai trabalhar de uma forma diferente agora. Não, você que reclama do ônibus lotado, cara, você nunca... Tá ótimo. Experimenta sentar na bengala. Yeah! Olha aí. Puxa. Vai andar de transporte público na Bengólia. Olha só. E você, ouvinte, você gostou da notícia? Tem notícias bizarras para compartilhar conosco? Manda aí, só comentar aqui embaixo ou nos mandar através das nossas redes sociais. Um breve abraço e até mais. Até mais. Abraço. Deixa eu pegar minha motinha. Partiu. Bengólia. Liga aí, Lucas, e vamos nessa. Muta todo mundo aí com as motinhas. Quem que vai na frente aí? Ih, tô fora. Eu vou no meio. É, quem vai na frente? Eu quero ir quentinho. Você vai, na, vai no meio, né, Lucas? quer ir no meio pra benga? O importante é não ter um bengalês no meio da parada, né? É, não tendo um bengalês tá ótimo. É, então tá bom, então, né? Não, e de repente, um show de piadas de duplo sentido no Mexidão Cast. Tá bem. Gente, um breve abraço, até mais. Um abraço. Falou. Falou.